Se esqueça de mim. Com rádio portátil na mão, passo bem de frente ao seu prédio. Na playlist tocando uma moda doída, não tem remédio que cure esse tédio. Bem na frente eu avistei um bar, aumentei o volume, hoje eu vou extravasar. Hoje eu vou beber, cair e levantar, continuar bebendo e cair de novo. Hoje eu vou beber, cair e levantar, continuar bebendo. Se não aguentar, 192 é pra pedir socorro. Chama na batata. Portal do Arrocha. Eu com rádio portátil na mão, passei bem de frente ao seu prédio. Na playlist tocando uma moda doída, não tem remédio que cure esse tédio. Bem na frente avistei um bar, aumentei o volume, hoje eu vou extravasar. Hoje eu vou beber, cair e levantar, continuar bebendo e cair de novo. Hoje eu vou beber, cair e levantar, continuar. Cair e levantar, continuar bebendo e cair de novo. Se não aguentar, 192 é pra pedir socorro.